Eu estou recebendo aqui no estúdio a Thaís Tomé, ela que é advogada, consultora, fundadora da empresa Farmiliares e também palestrante. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da rádio, tudo bem? Satisfação recebê-la aqui nesta manhã para falar justamente, né, de uma palestra que vai acontecer agora, quinta-feira, nesta semana, ali no auditório da Polícia Federal. O que é que vai tratar esta palestra? Então, nós vamos falar essencialmente das novas formas de profissionalização das empresas familiares, que aqui na nossa região a gente tem um grande número delas, e teremos duas palestras bem atuais e relevantes, uma sobre novos mercados, né, novas formas de gestão, e a outra vai ser, que eu vou falar, uma trajetória das empresas familiares da simplicidade à era do compliance. Pois é, porque a gente sabe, né, que até como você citou, aqui na nossa região nós temos um predomínio, né, justamente de empresas familiares. Muitas vezes empresas de grande porte, empresas de médio, pequeno porte. E muita gente até torce o nariz quando se fala em empresa familiar, mas isso não precisa acontecer necessariamente, né? Não, necessariamente não. A gente precisa trazer o que tem de bom nas empresas familiares. Elas são empresas bem características, que é justamente isso, trazer, separar, né, o que é de bom nelas e o que não é. E a gente potencializar. Esse é o objetivo da Farmiliares. E você citou até um termo chamado compliance. Vamos definir aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando o que é justamente essa palavra. Então, hoje compliance é um tema muito utilizado, né? Como a gente gosta sempre de importar palavras de outros países, ele é um termo inglês que ajuda, hoje é um instrumento de gestão. E a gente vai falar um pouquinho dele na palestra. É, atualizando como que funciona, qual é a diferença das empresas familiares nisso, mas é um instrumento de gestão de cumprimento de todas as normas. Hoje a gente vive uma era bastante complexa, né, de cumprir, tentar cumprir todas as normas, e o compliance vem justamente nesse sentido. E essa atividade é organizada, né, pelo IDESF, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social aqui de Fronteira. Como é que faz para participar da palestra? Vai ser gratuita? Vai ser aberta? Como é que vai ser? Então, é uma parceria com o IDESF e a ESIC, também, que é uma das melhores universidades de negócios do mundo. O link para participar está no site do IDESF, então a inscrição é gratuita, mas precisa fazer a inscrição no site. E você hoje atua justamente nessa área, né, de consultoria a empresas familiares. Tanto é que você criou uma empresa aqui de nome bem sugestivo, chamada Farmiliares. Uhum. Né? Como é que surgiu até essa ideia, essa intenção de entrar nesse mercado específico? Por necessidades do próprio trabalho, né? Eu trabalhei como advogada durante 12 anos, sempre trabalhando com direito sucessório, e eu acabava percebendo que muitas coisas eram deixadas sempre para depois. E o depois é quando acontece alguma coisa mais grave, e percebendo que as pessoas deixavam, né, de se organizar, de profissionalizar suas empresas, e isso acabava tendo um impacto muito grande. Eu acabei viajando para outros países e vi que são diferentes as formas. É uma questão muito cultural brasileira e de toda a América do Sul, né, deixar sempre as coisas para depois. E as empresas familiares pagam um preço muito alto por isso. E aqui nós temos hoje várias pesquisas já nesse sentido, dizendo e apontando os índices de mortalidade das empresas familiares. E por conta disso eu resolvi antecipar esse planejamento, né, a fim de evitar que mais empresas familiares morram. Pois é, e a gente sabe que empreender no Brasil é um processo um tanto complicado, processo burocrático também, né? Enfim, são várias questões envolvendo o funcionamento de empresas. E na região de fronteira também a gente tem umas características bem específicas. Eu vejo até que você atua no Paraguai também. Como é que funciona isso? A minha família veio para o Paraguai já há bastante tempo, né? Há mais de 40 anos nós estamos no Paraguai, então é um local que eu participei muito, vi a construção, a gente tem todo um sentido. Desde a criação da Itaipu, como muitas empresas familiares da nossa região também se desenvolveram nesses últimos 30 anos, que vieram de toda essa região oeste do Paraná. E no Paraguai também, a gente tem bastante brasileiros que se situaram por lá e que talvez por conta da economia deles ou pela forma de desenvolvimento que eles tiveram, tiveram crescimentos diferentes do que acontece no Brasil. Então são públicos diferentes, mas eu acabo atuando nos dois lugares. E você citou a questão aí de experiências ao redor do mundo. É diferente aí a forma até como, por exemplo, uma empresa familiar é gerida num país da Europa ou da América do Norte, dos Estados Unidos e aqui no Brasil? O que é que você nota até dessas questões culturais que têm impactos positivos ou negativos no negócio? Então, nós vimos, sim, existem várias formas diferentes. Por exemplo, em algumas culturas é considerado totalmente pejorativo você não deixar as coisas organizadas. Aqui no Brasil, a gente tem muito costume. Ah, depois eles veem como que vão resolver isso, deixar para os filhos resolverem. E você sabe que é um emaranhado de conflitos e que, às vezes, os fundadores não estão dispostos a se organizar, né? A falar sobre isso e resolver os conflitos. Em outros países já é diferente. Por exemplo, eu estudei um tempo na Itália e é uma tradição já preparar todas as suas coisas para não deixar para os outros. Então, isso muda bastante. E o Brasil tem atuado de forma diferente, a gente tem mudado essa forma de observar por conta até da necessidade de se organizar no dia a dia, né? A complexidade hoje do dia também não permite que você fique deixando muito para depois as coisas. A velocidade com que as coisas têm acontecido já tem exigido uma postura diferente por parte das empresas familiares e das próprias pessoas. Olha, vou te fazer uma pergunta seca, assim, né? Que até talvez seja um pouquinho difícil de responder, ou não, né? Pela sua experiência. Mas é que assim, quando a gente vai falar de defeitos, né? Falar de problemas, acho que todo mundo tem uma lista enorme. Mas assim, com relação a vantagens, o que é que você vê de vantagens, de qualidades positivas mesmo, para se destacar aí para alguém que muitas vezes tem ali um familiar, né? Está pensando em abrir um negócio em família. O que é que você cita aí como característica, assim, decisiva para que essa pessoa perca até o medo, o receio que ela tem? A lealdade dos familiares, né? Eu acho a confiança, a credibilidade. Se você não confia num familiar, até a própria exigência, a gente vê empresas familiares que trabalham em família, que trabalham de forma profissionalizada, é um valor que você não pode dispensar. Eles chegam a trabalhar final de semana, durante a semana, então assim, é uma lealdade que hoje você não pode desperdiçar no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso é grande força. Claro que, além dessa proximidade toda, existem também os conflitos, porque por conta dessa mesma proximidade, as pessoas se interferem muito um na vida dos outros e assim. Então, a forma é encontrar um equilíbrio entre trazer essa lealdade de forma profissional. Pois é, realmente o equilíbrio aí é fundamental mesmo para essa questão. Então, olha só, quem estiver interessado em saber mais sobre a questão das empresas familiares, né, de como esse vínculo de parentesco pode agregar valor, enfim, são várias questões que você debate até no seu trabalho cotidiano. Na quinta-feira à noite, então, vai ter uma palestra. Ter uma palestra, exatamente. As pessoas podem ir lá participar. Nós vamos deixar sempre um espaço aberto para debates, porque é um tema, não é um tema novo, mas na nossa região é um tema que nós acabamos trazendo e está tendo muito debate, muita curiosidade a respeito do tema. Então, estamos sempre organizando com um espaço de tempo para que as pessoas participem. Vai ser um evento maior, esse evento da Polícia Federal. Ele tem vagas limitadas, então é importante que as pessoas se inscrevam para ele, se tiverem interesse. E outras temáticas serão apresentadas ao longo desses próximos tempos também. E você que está nos ouvindo, então, entre ali no site do IDESF, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, pegue ali o link para fazer a inscrição e aproveite realmente, porque tem aí 48 horas, dois dias ainda, né, para fazer a inscrição. Aproveite, então, para participar. O evento acontece no auditório da Polícia Federal a partir das 7 da noite, na quinta-feira, aqui na cidade. E eu agradeço aqui a Thaís Tomé, ela que é advogada, consultora, fundadora da empresa Farmiliares. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigada pelo espaço e estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento.